Terceira Guerra Mundial. Jogam bombas em Nova York, jogam bombas em Moscou, como se jogassem beijos pra torcida depois de marcar um gol. Falam tanto sobre guerra e paz, mas tanto faz, falar ou não. Todas as bombas e os generais são restos mortais da civilização. Rebeldes sem rebeldia, viciados em anestesia, fantasmas sem fantasia, gripados da Guerra Fria. Mas em todo lugar, um pedaço do fim, um furo de bala, um muro de Berlim. Muito sangue sai da tela do drive-in. Um filme de guerra, um filme sem fim. Em todo lugar, um pedaço do fim, um furo de bala, um muro de Berlim. Muito sangue sai da tela do drive-in. Um filme de guerra, um filme sem fim.